090, identifique, chegada Cares, esse é o 040. 040, Cares, Nova Jato. A Petrolina, confirme. Confirme o parque 50, é a pista que pretende usar? Parque. Decolando a 17. Sobral 099. Lembra que eu sou só ele nessa live. Com 085, correto? São Salvador, gol 1925, livrou na Charlie. Chega via Alfa Juliette, portão 05. Pode ingressar via Índia e até o portão 05, se preferir. Alfa Índia para o 05. Enough, maintain runway 28, Bianca 6321. Estamos no Delta Alto, mantendo-se em condições visuais nível 035 para informação e alerta SAMI Centro Recife na frequência 1.2085, Terni 12545, Zulu Delta Alto. Vamos manter ponto de cara, boa tarde. Boa tarde, passarelo. Atalho Matango, autorizado a colar quando pronto, vento 230 graus, 089. Assino através, passo trator. Passarelo. Guardião 03, visual com o campo, com a pista? Afirmativo, visual, mas não na rotatória. Gente, prossiga para a rotatória, Guardião 03, e para ingresso, circuito de tráfego, torre 1 no 86, Guardião 03. Reportando na rotatória, chegou na torre 186, Guardião 03. Agora o 340, 340. Vai. Autorizado, curva à direita para o Diaron. Direita, curva de Aron, vem aqui bastante. Está ali matando o decolou de 44, chame controle 119-1435. Carga. Torre, Salvador, Guardião 03. Sim, Torre. Guardião 03, Torre. Guardião está lá na rota, Torre, visual com o campo. Guardião 03 autorizado, final da 17, reporte 3 milhas. Final da 17, reportará 3 milhas 03. Xaneme, Avianca 631, clear to take off runway 28, wind 130 degrees, 10 knots. Clear to take off runway 28, Avianca 6321. Bloque, Rio Ripper, Alquim, Pés, para Santos, Rui, Veracruz, o Jacone Matagua. PN 500 pés via corredor Axé, reporte Fala da Barra, Hotel Matango. Água. Golf, pronto, cópia. Salvador Petrolina autorizado, uma centena para Yankee, após prossegue 085. Decolando 17, curva esquerda. Subida a Momo, no perfil da Momo, Alba, após direto Petrolina. 5144, transponder, frequência do controle em 1.9.35, torre 1.8.6. Mais que a coberta está ciente, está visual com medo. 2, identifique, chegada Cari, desça 050, proa de Cari. É, proa do Cari, desça 050, menos 2. Gol no 35, estabilizado visual com campo. Torre 18612. Obrigado. 1 Centena, Petrolina, 5144 transponder, decolando 17, esquerda, no perfil da Momo Alvo, DCT. 1 Centena para Petrolina, decolando 17 para esquerda, saída Momo Alvo, transponder 544, 1936. Boa tarde. 1 no 3. 395, tráfego avistado, check trem autorizado, pouso pista 28, vento 220 graus, 08 nós, os últimos 90 metros fechados. Está visual com Alfa Sierra 50 a 500 pés, sentido oposto. Afirmativo, vai cruzar o tráfego agora. Sente então, para ingresso foi de tráfego, chama em torno no 8.6, papapá, Mike Eco Delta. Sente, 8.6, Mike Eco Delta. 4, boa tarde, está com a identificação com a taxa máxima. Oi, Mike Eco Delta. 2107, aguarde. Está mantendo farol de Tapão, Eco Delta. Vitor Quebec, curso, está autorizado seu táxi até o ponto de parada 17. O Guardião 03 está afastado 4 milhas, já reinterceptação do 17 visual com aeronave no pouso da 28. Guardião 03 autorizado no final do 17, reporte 2 milhas. 2 milhas, reportará 03. Metro 230 graus, 109. Reporta lá, trem checado. Livre pouso, 03. 0, quando estiver 27 milhas em contato com a rádio comunista. E passar uma lanterna, não é, 0, a 2 milhas, cabeceira 17. Ainda não, tem um tráfico no Tiquesma, ainda não no visual, o Mike Eco Delta passaria para girar a base. Agora sim, visual com tráfego. Caixa com número 2 para pouso, Mike Eco Delta reporte, girando base, trem de pouso, baixado, travado. Passaria girando base, Mike Eco Delta. O Guardião 03, afastado 2.5 milhas, trem baixado, travado. Autorizado pouso, pista 7, vento 230 graus, 109, Guardião 03. Reportará no solo controlado, 03. 1395, salas 49, livre táxi em frente, quilo pátio 3. Reporte para ingresso pátio 1 na 121, décimo 9. Gente, frente, quilo pátio 3, reportará para ingresso no pátio 1, gol 1395, com 219. Todos os passageiros podem alinhar e manter? Afirmo, autorizado alinhar e manter, aguardará para decolagem, passageiro 2231. Alinhar e manter, 231. Salvador, boa tarde, na 3217, ponto de espera da 28, pronto. Na 3217, boa tarde, manterá o ponto de espera da Golf. Vai manter posição, 3217. Ciente, Vitor Quebec Golf, tem dois tráfegos para pouso, pista 17, mantém a ponto de espera. Estou com a VIPO. Trip 5488, identifique, chega da cara e desça ao 050. Pós via Pátio Uno, portão 09. Autorizaria para a Karen da presente? Autorizado Karen na presente, reporte para a descida. Chamará a descida. 5, ciente da Vita, autorização para Confins. Ciente Confins 360 aí com o Renan. Mantenha na minha escuta e aguarde. Na minha escuta. 5 na escuta. 2013. 2000 padrão, 3131, 90. 395 na escuta do solo. Prossiga solo, 395. Siga via parte 1 do portão 09. Não solo controlado, guardião 05, solicita parte 5. Guardião 03 irá primeira à esquerda, fazer backtrack e guardar para reingresso parte 5. Primeira esquerda, guardião reto. Solo, gol 1755. Cuidado, tem condições de pouso parado sobre a cabeceira 35. Sobre o quê? Condições de pouso parado sobre a cabeceira 17, desculpa. Ah, afirmativo. Autorizado, pouso sobre a cabeceira 17, vento 230 graus 109, Mike Delta. Gente, pouso na cabeceira 17, Mike Delta. Sereto 2231, autorizado a calar pista 28, vento 230 graus, 109. Lima de colagem 2231. Ele coordenar, informa o pista em uso 28, aguarda de coordenação. Aguarda coordenação. 755, copia? Copia, gol 755. Cuidado Salvador Confins, nível 360, aerovia Peruí 58. Decolado da pista 28, mantendo pelo até 3.000 pés, após curva à esquerda, no perfil da Gole, Eval Gonza. 5435 transponder, frequência do controle 1.9.35, torre 1.8.6. Controle Salvador, muito boa tarde, é passarelo 2231. Boa tarde, passarelo 2231, contato radar, submantenha 220, saída Momo. Só mantenha 220 no perfil da Momo, passarelo 2230. Quando possível, autoriza a vara radial 300, seria nosso apoio ideal para barreiras. Gente, mantém a saída, guarda de coordenação com o centro. Obrigado. Cara, iniciou a redução, 3190. Gente, 3190, repórter estabilizado LS, visual com a pista. Faltaremos. Jetpack Golf, autorizado ingresso, pista no site, atento a helicóptero realizando um táxi para o Pat 4. Repórter alinhado, pronto, cabeceira 17, Vitor, Quebec Golf. Alfa Papa Mike, assim que o Papa Alfa 34 livrar a entrada do Pat 5, autorizado seu táxi para o hangar da Air Star, a estacional e frequência. Para puxa acionamento, gol 1755, portão 8. Para descida, o trip 5488. 5488, desça ao 040. Para o 040. Gente, nossa, foi informado. Confirme o desviativo da localidade que está descendo. Sete 312 não sete, autorizado a decolar pista 28, vento 230 graus, 109. Pista de decolagem 28, 3217. O 3190, boa tarde. Oi, também, obrigado. 612, está autorizado ele LS Zulu da pista 28, desça para 2.000 pés. Ajuste 1013, reporte localizador. S2013, chama Loki ao 612. Qual para 4.090? 32117, decorre 57, chame controle 119, decimal 35. 119-35-3217. Controle Salvador, TAN 32, 1-7, passa bem 500 pés, mantém na pronta 3.000, gole Gonzalez. 3217, contato radar, submantenha 340, saída gole. 340, gole, TAN 3217. 3.000 pés, após curva à esquerda, no perfil da gole, em Val, até o Fix Wilds, para interceptar o PD50. 3.5463, frequência do controle em 119.35, torre 118.6. Autorizado nível 340, Guarulhos, via Eperuíto 50, decola da 28, mantendo proa até 3.000. Após curva esquerda para Gole, Eval, Eudes, para Eperuíto 50. 5463 transponder, controle 119.35, 118.6. Torre, tá, Beto, tá no pontão 10, chame pro pushback acionamento. Então é nessa, pushback acionamento. Caso 3, 1, 9, 0. San 3190, informa o vento 230 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista 28. TV pouso, 28, 3190. Quebec Golf, decolou 58, chame controle 119.35. 119.35, ouvido Quebec Golf. Então, pro ideal para Barreiras? Barreiras, 300. 300, autorizado na presente Barreiras, 2231. 7, obrigado. Controle Salvador, ouvido Quebec Golf, decolado na sua escuta. Para o táxi, gol 1755, está com 110 PLP, autonomia de 3 horas e 18, alterando Campinas. Dá submantém uma centena, saída Momo. Utilizado, Juliette Alfa, mantendo a minha escuta até a... até o ponto de espera da Golf, gol 1755. Gente, Juliette Alfa, mantendo a sua escuta até na Golf, gol 1755. Juxa na 0, 3, padrão. 33. Vitor Quebec Golf, Salvador. Mais curta, prossiga. Ah, tem condição de fazer curva pela direita e tomar proa de Momo? Afirmativo, senhor. Acho que eu faço curva pela direita para Momo, o Vitor Quebec Golf. Direita, Golf. No meio 1-2, está estabilizado o visual? Estabilizado o visual. Net, torre 18-6. 18-6, obrigado, daqui a pouco. X-Ray Foxtrot, Salvador. Francia? Está 40 milhas fora, chame o Centro Recife, 12685, alterno 2545, tem um... Boa tarde. 12685, 12545, grato, boa tarde. 30 graus, 109, autorizado, pouso, pista 28. Pouso 28, Romero 2. O número 2, últimos 90 metros fechados. Acesso. Quilo, pátio 3, e aguarde para ingressar no pátio 1. Quilo, pátio 3, aguarde, pátio 1, 3, vamos lá, virar. Viu? É para estar estabilizado. O Salvador Congonhas, nível 340. 360 está indisponível, autorizado 34. Decola da Aerovia, período 58, decola da 28, mantendo pro inicialmente até 3.000 pés, após curva esquerda no perfil da Gole, Eval Gonza. 5452, o transponder, controle 119.35, torre 118.6. Autorizado nível 340 para São Paulo 358, decola 28, mantém a proa até 3000, depois sai no perfil da Gole, Eval Gonza. O controle 19.35, a torre 118.6 e o transponder 5452, o Gol no 399. Correto, portão 3, champanhe para o pushback e saneamento. Camará, Gol no 399. 390, ó, tô autorizando ingressar no pátio 1, seu portão 02. Portão 2, 390. Gol no 925, copia. 925, copia. Salvador Brasília, 360 autorizado, aerovia Pizulu no 7. Decola da 28, mantendo pro até 3000 pés, após curve à esquerda, subida Gol e transição Ofito. Código 5440. Frequência do controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6. Decola da pista 28, mantém proa até 3000 pés. Curva à esquerda, na Gole, transição ao fito. Transponder 5440, controle 1935, a torre 18.6, Gol 925. 18.8. 3325, 18.8, passador 2231. Autorizado uma centena livre da restrição da mão, movido Quebec Golf. Cliente, uma centena, Golf, grato. Instrumento com tempo de 1.200 e a pista em uso está sendo a 28. Para evitar tráfego de frequência 350 que é o 3603. Quebec Golf, qual seria a proa ideal para a Petrolina? Entra aqui uma proa direta. Afirmativo. A Patierra 368, aguarde a coordenação e confirme se copiou as posições de pouso seguro. Sente 368, aguarde a proa. Pit, desça 050. 050, chegada e pit, então 8002. Possível proa de Usan. Quem mantém a chegada é o número 3 na aproximação, 862. Quem mantém a chegada, 862. Líder e coordenar 360, mantendo a minha escuta 3567. Portão 08. Letra, Edra. Confirma 1230, boa. Da 28, pronto. 1755, boa tarde, autorizado. Alinhar decolar para 28, vento 220 graus, 10 nós. Autorizado, alinhar e decolar, boa, no 755. Bravo Lima, chame 1935, Juliette Bravo Lima. Coral 76, na escuta. 210, 9, 2000 pés, 1013, rota estabilizado, F6720. Bravo Lima, Salvador. E confirme distância e radial de Salvador. Coordenação com Recife, ok? Seu destino é Salvador? Afirmativo, correção 3, é Papatia, na 3.1. Estabilizado, 5488. 5488, sente torre 18612. 18.6, obrigado. Tango, ciente, passando para o Pituaçu, chame torre 18.6. 18.6, Tango. Cheque trem, autorizado pelo pista 28, vento 220 graus e no 09, os últimos 90 metros fechados. Livre pouso na 28, 5488. Confirmando a fechada, qual? Confirme, não entendi a informação. Pode entender que você falou fechado. Confirma, táxi, vem? Não, só os últimos 90 metros. O táxi Charlie está disponível. Certo. Hotel Lima Tango, reporte para o Tapuã, 500 pés. Tango. Fono 755, decolou 09, chame controle 119, decimal 35. 935, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, seu gol no 755, passando 2.000 pés, mantendo o eixo de decolagem. Gol no 755, contato radar, subindo, mantenha 360, saída gole. Ok, saída gole, da presente, curva na esquerda para o 360, gol no 755. O papapapá, Juliette, Bravo Lima, Salvador. Não sigo autorizado, chame táxi. Lembre, puxa, chama táxi igual ao 925. Gente, Hotel Lima Tango, inicialmente autorizado aproximação, pista 35. Pode ser autorizado parte 4. Tem um tráfego a 2 milhas e meia, proposto pista 28. Será autorizado parte 4 assim que o eixo da 10 estiver livre. Estamos procurando a nave 28, vai aproximar e passar um parado na cabeceira 35, Hotel Lima Tango. Alagoinhas para a chegada e pitch, acena o código 0236, Juliette Bravo Lima. Para 236, na prova de Alagoinhas para a chegada e pitch, o Juliette Bravo Lima. O Juliette Bravo Lima atende tráfego, a sua posição é de 12 horas, 20 milhas, rumo oposto, mantendo 095 visual, tráfego com proa de Paulo Afonso, ok? Ok, senhor, vai estar atento ao mesmo e vai passar e atingir 120. Vento 220 graus no 09. Certo. Golf Salvador, prossiga. Informação Vitor, está passando através do coral, visual, questão é 17. Sente, Oscar Papa Golf, conhece os corredores visuais de Salvador? Oi, sim. Sente, então, vou indo na proa de Caixa.